5523, VL passando 225. Bizona 52, boa noite, o senhor identificação desce ao 050 na chegada à Mari. 050, pode me voar, ITAP? Zona 3152, descendo para 3.000 pés. Zona 3.000, 3152, já. Bilhete Bravo Delta, reautorizado 2.000 pés, ajustado 1.022, reporta visual para modificação das regras. 2.000, ajustado 1.022, reportarei para modificação. Bravo Delta. Boa noite, 300, sendo identificação, desce ao 050 na chegada Mari. 050 na Mari. 2000 para 2000, visual, propõe o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, plano modificado ao 0204 Zulu, já estourou no 1510, vai direto sinal da 17, reporta visual. Bravo Delta. Zona 52, 10 para 2022, livre final, LSX, reporte estabilizado. 2022, reporte estabilizado, 31, segurança. O Gol 805 passando 220 para 950. 805 da Gol, boa noite, sendo identificação, desça o 060 na chegada Mari. 060 Mari, 805. Todo Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, do presente a missão instalador 7186. Uma boa noite, bom trabalho, senhora. Boa noite, bom pouso. Obrigado. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, prossiga para a final da 17, reporte Delta. Delta. Presente, voo ITAP. ITAP da presente, 1805. 3600, da história 3.022. Baixado e checado, Juliette, Bravo Delta. Sigo pouso Delta, pista 10, ou pista 7, vento 1600, 5 nós, Delta. Delta. Localizador visual 3152. Visora 52 completo, chama a torre 7186. Ô, 186. .00, desce para 2000 pés, ajustado 1021. Autorizada final, ILSP, reporte estabilizado. 1805, desce para 3000, 1021. 3000 ou 5000, por quê? 3000, 3000, de terceiro. 3000, obrigado. Baixou e travou atrás, vamos ter coragem. Ciente de pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 5 nós, 3152. 10, autorizado a pouso, 3152. Bravo Delta, solo às 10, autorizado táxi até seu pátio, estacionar a frequência livre. Oito zero nove da web, boa, acione identificação pro EDTAP, decimal 50. EDTAP, decimal 50, Tá. 3600 estabilizando. Claro. Trata final de torre 118 mesmo. Salvador, bom dia, 3600, continua a aproximação, vai autorização de pouso. 3152, solo azul, 3, direita, 21, recolheção, até me escuta, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama, mantendo 3431, sem problema. Brasil Pouso, 3600. Sim, ativo, livre pouso, vento 1 no 60 graus, 5 nós. Brasil Pouso, 3600. Autorizado, esquerda, portão 612, hein? Oito zero nove, 10 para 3 mil pés, ajustado 21. 3 mil, 21, oito a nove. Você via Alfa, chamante do Juliette, também escuto. Alfa, chamante do Juliette, também. Boa noite, foi no 05, tráfego ainda não, correção tráfego já avistado, ajuste no 021. continua em aproximação, repórter avistando, está embaixo da roda, senhor. Web 5809, deixa para 2 mil pés, ajuste no 021, está autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. 2 mil pés, ajustado, reportará estabilizado, LJ 58, usa mais. Baixou e travou, 1-8. Volume 05, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,60 graus com 0,7 nós. 130.0, gol, 1-8.